saber where you come from. Não leva essa miúda se não estás pronto. Não leva minha filha para passar fome. Sim, eu sou pai. Não, não sou tio, eu sou pai. Não sou irmão, eu sou pai. Sou encarregado e sou pai. Sim, sou pai. Estás a ver, né? Esta minha filha tem que viver bem. No mínimo tem que ter um Mercedes-Benz. Na cozinha dela tem que ter um chef. Quando ela nasceu, quem cuidou dela? Fui eu. Pra ela crescer, quem cuidou dela? Fui eu. Quando adoeceu, quem cuidou dela? Fui eu. Agora quem és tu pra tirar nela? Estás a ver, né? Deixa-me apresentar, por favor. Meu nome é Visa, o papá. Muito prazer, eu sou cantor. Venho do bairro do Chopale. Não sei se papá conhece. Prometo não lhe tratar mal, enquanto a fome se esquece. Dar boa vida à tua filha é o que eu mais quero. Não tô a mentir e nem bajular, eu sou um homem sério. Apresentar família. Quero casar, acredita. Dá um voto, facilita. É Visa, né? Sim, papá. Sim, sim. Esse é o teu nome. Sim, sim, papá. Sim, tu estás pronto para casar? Estou pronto. Já casaram no civil? Sim, né? Sim, sim, papá. Na igreja também? Já também. Ah, mas agora quem vos declara a marido e mulher sou eu. Sim, sim. Estou a entregar a minha filha. Ah, bom, sempre as mãos. É minha filha? Sim, sim, sim, sim.